Né? É. Desobediente demais dos seus pais, ele zomba. Mensagem de paz, ele nem quer ouvir. Com várias pedras no caminho, na madruga ele tromba. Um fino do forte, ele vai conferir. Naquela fissura, na noite ele sai. Com 10 na carteira e em busca de mais. Levou e empenhou sua honra e mulher. Não tá nem aí, uma bebida é o que ele quer. Cachimbo na boca, fumaça que sai. Autoestima que cai, a esperança que vai. Tenho dó, várias crianças que ali no rateio. Queimando sua infância no crack com isqueiro. Morreu de overdose ali na noitada. Tristeza pra família, os demônios dão risada. Só quem é das ruas sabe bem qual que é. Fuja enquanto é tempo, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Só quem é das ruas sabe bem qual que é. Né não? Né não? Né não? É. Se ainda puder, se ainda puder. A periferia sabe bem qual que é. Né não? É. Né? Prostituta nas noites ocultas, disputam dinheiro, cobrando consultas, permutas por sexo. Prazer na madruga, autoestima e conduta abominável. Ganância por fama e por grana, é lamentável. Sujeira nas ruas, no bairro, estado crítico. Tempo de eleição, tempo de horário político. Promessas abalam o nosso estado cívico. Fazer maquiagem no bairro é ridículo. São várias manobras pra iludir o meu povo. Os empregos em São Paulo, iludidos de novo. Mentira constante, o povo é muito inocente. De informação e cultura é carente. Se vai mudar, o tempo é que vai dizer. Ganhar o seu lucro, fazer por merecer. Montar sua base, eu sei que é tudo o que quer. Corre enquanto é tempo, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Só quem é das ruas sabe bem qual que é. Né não? Né não? É. É. Se ainda puder, se ainda puder. A periferia sabe bem qual que é. Né não? É. Vai além, compreendo. Diante aos olhos do povo, não entendo. É triste dizer, mas é um fato normal. Crianças vendem o corpo por qualquer real. É lamentável. Adultos colaboram pra que a cena aconteça. Destroem a criança como se ela mereça. Incrível que se pareça, impune se prevaleça. Mercado do sexo que indói da cabeça. Matar nosso povo é prioridade letal. O ponto final do Brasil colonial. Miséria em excesso sempre foi nosso prêmio. Aos 45 do segundo milênio. Se não acredita, olhe bem ao redor. Verá que nos cercaram de álcool, pedra e pó. A periferia sabe bem qual que é. Fuja enquanto é tempo, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Se ainda puder, se ainda puder. Né não? Se ainda puder. Só quem é das ruas sabe bem qual que é. Né não?